já passei por isso, minha vida destruída. Eu entendo sua história, porque foi igual a minha. Uma casa abandonada era eu, sem ter alegria. Mas chegou um certo homem, se dizendo carpinteiro. Pediu pra olhar a casa, recheada de defeitos. E eu deixei entrar, fazer morada no meu peito. Ao entrar na casa velha, rebocou todas as paredes. E o que era só ferrugem, acabou ficando verde. A esperança retornou, um novo dia então raiou. E é para sempre, sempre. Hoje a casa construída tem um alicerce novo. As colunas são de brasas, as portas feitas de fogo. Tem jardim de primavera porque tem Jesus morando dentro dela. Deixa Jesus entrar na tua vida e tudo vai mudar. E o que está quebrado vem pra consertar, refazer tudo de novo. Se o inimigo bater em sua porta insistindo, perguntando posso eu morar aí, responda: tem Jesus morando aqui. De repente chega alguém no portão, batendo palma, admira a construção e o seu sorriso denuncia o desejo. O desejo que ele tem não é de olhar, com ousadia ele se impõe a perguntar: gostei da casa, quer me vender ou alugar? Logo veio a resposta, guarda aí sua proposta. Não adianta insistir, você não vai conseguir. Essa casa não tem preço, não é rolo nem dinheiro que vai me iludir. Através de muitas lágrimas, essa casa foi comprada. Não se aluga, não se vende. Você pode desistir, porque o dono do universo, construtor Jesus, está morando aqui. Deixa Jesus entrar na tua vida e tudo vai mudar. E o que está quebrado vem pra consertar, refazer tudo de novo. Se o inimigo bater em sua porta insistindo, perguntando posso eu morar aí, responda: tem Jesus morando aqui. Deixa Jesus entrar na tua vida e tudo vai mudar. E o que está quebrado vem pra consertar, refazer tudo de novo. Se o inimigo bater em sua porta insistindo, perguntando posso eu morar aí, responda: tem Jesus morando aqui.